mais fácil ter beijado aquela boca. Mais cedo na balada era mais fácil ter ficado com a minha turma, só enchendo a cara. Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez, por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra viver, pra sair, pra viver. Ainda sou tão seu. Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu.